AntenaZero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. AntenaZero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo aí no ar com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu tô aqui com essa voz fodida, tipo do Cid Moreira com a Catifunda, mas vamos aí. E aí a gente hoje tá aqui, mano, com o maior prazer de receber o AI-5, uma das duas primeiras bandas punks da cidade de São Paulo, quiçá do Brasil. Valeu aí, rapaziada, por ter colado aqui pra trocar essa ideia com a gente. E aí, começando aí aquela pergunta de sempre de banda, né? E essa vai ser mais especial. Como começou a banda AI-5 lá, 40 anos? Viajando, é? 40 anos. 40 anos atrás, como começou? Porque normalmente a gente pergunta aí pras outras bandas e aí fica mais fácil de pensar. Mas quando não tinha outra, como que foi esse começo? O AI-5 ele tem origem numa banda anterior, de 77, que era eu, o batera, o Luiz, e um outro baixista, né? Aí no primeiro rolê que a gente fez ali no Lago São Bento, onde o pessoal se encontrava, era muita noite, né? Foda essa loucura aí, né? Aí eu coloquei um anúncio, fiz um anúncio, né? Papel sulfite na mão, assim, tirei umas cópias, xerox, aquela... aquela impressão mais homemade, assim, né? E saí colando no centro da cidade. E um dos lugares foi a loja antiga, a loja Obop, que é onde trabalhava o Valson, o Cid. E aí ele entrou em contato e falou, pô, eu toco baixo e ele já vinha de uma outra, aí a outra banda, que era o Caos. Lá de 77, também por aí. Já eram punks essas bandas ou era outro estilo? Já eram punks, né? E aí então foi a união dessas duas bandas aí, né? Um anúncio que foi colado num poste. E aí nós começamos o Rato, o vocal da época, original. Tinha várias letras, o Cid também tinha algumas letras. Aí eles me deram as letras e eu em uma semana coloquei um monte de... Fui rabiscando assim, não tinha nada de música, eu fui desenhando algumas coisas assim, alguns riffs que eu já tinha. E a gente começou a ensaiar muito rápido, né? O primeiro ensaio obviamente foi um horror, não saiu nada, os outros também. E aí foi melhorando e tal, né? Mas foi isso foi em 78, né? Mas não tinha ainda muita referência, né? Que a gente tinha nessa época é o que vinha de fora, né? Então a gente tinha um amigo da banda que era o Kid Vinil, né? Na época o Antônio, não era nem o Kid Vinil ainda, e ele trazia muita coisa. Ele trabalhava numa gravadora, acho que na Continental, se não me engano, na época. Ele viajava muito para a Europa, principalmente para a Inglaterra, e ele trazia muito material para nós, assim. Não pra banda, né? Porque era amigo, não tinha essa coisa, né? Não tinha esse objetivo, tá? E então algumas referências vieram dele, né? Mas o som a gente já tava com a gente mesmo, né? Porque as letras do Rato já eram... era uma coisa que não dependia de nenhuma influência externa, porque era muito a realidade nossa aqui. Imagina, uma banda chamada AI-5 em plena ditadura, né? E as letras sempre tiveram esse... como tema ou a música de protesto. Em algum lugar, não lembro aonde, que disseram que se o punk não tivesse sido começado em outro lugar, começaria no Brasil. Todo mundo já fazia a mesma coisa, falavam as mesmas coisas, usavam a mesma roupa. Porque tinha todos os motivos, né? Aqui o negócio era complicado, né? Tava de ditadura. E sobre a formação original, quem que sobrou da formação original e da formação atual? Queria que vocês se apresentassem também para o pessoal saber como que tá o AI-5 hoje aí, 2018. Eu sou o Garu, faço vocal, entrei agora há alguns meses, já tocou, tocando nas suas horas, do Arraia Punk, do programa. Eu sou o Fábio, e na banda mesmo, foco notas sociais, na Sofia, Rádio Social sempre vem aqui em outras bandas, nunca vem um Rádio Social mesmo aqui, né? E o batera é o Corujão, Marcelo Ladir, né? Que não pôde estar aqui hoje. Né? E da banda, da formação original, só tenho eu mesmo. E o batera, por exemplo, o AI-5 acabou por alguns motivos. Um deles foi que o batera tinha decidido viver a cena punk em Londres. Né? Então, na verdade, foi... A origem veio dele, os dois motivos do batera. A casa onde a gente ensaiava, que era um fundo de quintal onde ele morava, eles tinham que tiveram que entregar a casa e a gente ficou sem lugar para ensaiar. E aí ele também tinha decidido ir embora e tal. A gente não conseguia mais lugar para tocar por causa do nome da banda. Tinha um monte de dificuldade, puta polícia e tal, essas coisas. Aí a gente... Aí acabou a banda, né? Acabou em 79. E você falou que vocês tiveram dificuldade por conta do nome. Fico imaginando, né? Uma banda chamada AI-5, né, 78. Ou iam gostar, né? Falou, da hora, os caras gostam da gente, ou não. E aí eu tava dando uma pesquisada, vi algumas entrevistas vocês dizendo que já teve que fugir de alguns picos pela janela. Foi. E tal. Como que foi isso, ter esse nome na época da ditadura militar? E no geral também, né? Como era ter uma banda punk falando sobre coisas que a ditadura não queria que se falasse. É, esse era o principal objetivo da banda, né? Levantar o protesto contra a cena que a gente vivia de ditadura, né? Então, no começo, nos primeiros momentos, assim, não teve muita... Ninguém sabia, né? Ninguém se incomodava muito. Aí, quando a gente começou a tocar, os lugares eram cheios, né? Mais de uma vez com o resto de nada, inclusive, né? E teve situações, acho que não com o resto de nada, mas de a polícia chegar, porque eram locais assim que nem eram locais para ter show, entendeu? Era um lugar meio assim que a gente pegava emprestado e tal, né? Então, já aconteceu da polícia chegar e a gente ter que fugir, perder equipamento, né? Porque tava colocando... Aquilo ali era visto como um movimento de protesto contra a ordem, né, daquela época, entendeu? É, subversivo, esse era o nome, exatamente, bem lembrado, Fábio. Esse era o nome que dava pra gente, né? Então, foi muito bem complicado mesmo. Bom, pra quem não conhece ainda o AI-5, vamos ouvir então o som aí do disco que foi lançado de uma fita cassete que vocês gravaram. Foi. Um pouco depois. E aí o som se chama Sem Deus. E aí a gente volta para continuar com essa conversa. Realidade, só quero participar dela. Realidade. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Onde que você vai ouvir o AI-5 na rádio? Não vai ouvir nem fudendo nenhuma dessas rádios bosta aí, tipo 89. Pode falar mal do 89, tipo assim. Então ali, ô, oh, legal. Tô... Liberou. Existe. Você não ouve lá, Fabião, 89? Pois é. Sério. Cara, e como... Bom, voltando mais ou menos aqui no que a gente tava falando, como que era o punk na época, né? Porque você falou um pouco como que era, as tretas que tinha, as dificuldades, e a gente vê meio que por documentário, mas não tem uma noção exata de como que era, né? Parece hoje já é difícil, imagina como que era naquela época. Como, quais as dificuldades que tinha no punk? Todas, né? A primeira dificuldade é quando você põe o pé na rua, porque você já era olhado de um jeito diferente, né? O jeito de andar, as calças rasgadas, as camisetas, as camisetas, essas coisas, tudo, certo? O cabelo. Então tinha já... Arrumar emprego era praticamente impossível, né? Então tinha essa questão do lado da social da pessoa e... Falando de banda, né, de lado musical, por exemplo, equipamento, era tudo muito precário, né? Imagina, a gente vai hoje ver uns sons aí no Sesc, de puta qualidade, etc. Mas isso não. Inexistente, né? Então. Sim. Nossa, imagina. Eu fazia show, levava um bag da Giannini, 15 watts, cara. Por quê? Não existia. Era tudo. E lugar pra tocar era tipo igual que aquela velha história do butinado da padaria, né? Que tocaram. Uhum. Não tinha. Não abria um lugar pra. Não tinha. Tanto que o Kid que agitou esse da padaria, né? Que ele morava no bairro, é uma padaria abandonada, ela foi num porão de uma padaria abandonada. E... Porão da padaria abandonada. Porão, né? Nossa, esse foi o resto de nada e vai cinco, né? Foi o pessoal fala aí o primeiro. Não sei. Enfim. Mas. Cara, totalmente, imagina, não tinha palco. Esse porão era um. Tinha um pó de tijolo, mano. Claro que a galera começou a agitar mesmo, o negócio virou um pandemônio, né? A luz, a iluminação do show era uma lâmpada de 60 watts que o Cid quebrou antes de a gente começar a tocar. A gente tocou antes do resto de nada, né? Puta, não tinha lugar. A gente tocou assim, quer ver? Construção, na Vila Mazei. Na Vila Mazei, né? Se não me engano. Puta, não vou lembrar o nome dos lugares, cara. Mas eram pouquíssimos. Poucos. E assim, no nosso caso especificamente, acontecia muito a gente tocar num lugar e nunca mais tocar naquele lugar. E era comum outros estilos de banda fazer som assim, tipo de garagem, em lugares que não eram pra ter show, porque isso me parece assim, ser muito do punk mesmo, de você tocar em qualquer lugar e foda-se. Não tinha. Outros estilos, sei lá, o metaleiro, não sei nem se nada. Não. Imagino porque... Não, mas não tinha. Não. Existia o metal, sim, já tal, claro, né? Mas metal que a gente fala lá, o Black Sabbath, né? Não. Mas não. Não tinha. Tanto que essa coisa, o exemplo do que o Kid fez, é o melhor exemplo do Faça Você Mesmo, que é um dos pilares do punk, né? E tinha essa coisa. A gente gostava de a gente fazer as coisas mesmo, como é até hoje, né? Depois a gente vai falar de um festival que a gente vai tocar aí, pô, os caras estão tá falando na raça, entendeu? É tudo assim, né? Continua sendo assim. E você disse agora há pouco que a, sei lá, os polícias, a ditadura via vocês como subversivos na época. E assim, olhando de longe agora, 40 anos depois, você tem a mesma visão do que na época? Vocês acham que vocês eram realmente subversivos ou acham que era um exagero da ditadura achar isso? Não, era mesmo. Era a intenção. Era subversivo mesmo. Era... O lance principal era uma voz de protesto. contra aquilo que a gente vivia. Então era... recebíamos o rótulo com prazer, vamos dizer assim. Aí é bom dizer isso, era intencional, porque hoje em dia tem essa discussão, né? Intencional. A punk não precisa ser subversivo, não. Eu quero tocar música, voto no Bolsonaro, sei lá. Então é bom dizer foda. Que, ó, o nascimento do bagulho, ó, como era. Aí, não, é, imagina. A diferença, hoje o mundo é muito óbvio, o mundo é muito diferente, muito segmentado, vários nichos. Naquela época o inimigo era um só. Certo? Sim. Então era uma coisa bem definida mesmo e tal. E era essa minoria do punk, né? Pô, super minoria. Hoje tem uma série de... como é que eu vou dizer? Sub-ramos, etc. O país é muito mais dividido. Naquela época não, era... quem era a favor do negócio, da situação... e quem não era, né? Não que o punk... ó, tem uma coisa importante. Não é que o punk, no caso do Brasil, foi o primeiro a protestar. Teve gente antes que tinha letra de protesto. Né? Falava em geral do Vandré, que não deixa a gente mentir. Esse sofreu. E vocês acham, então, você disse que tem muitas subdivisões hoje, vocês enxergam... aí é uma pergunta pra vocês três, que é uma... é ruim isso ter essas subdivisões? Ou de alguma forma isso fortalece, enriquece a cultura, diferente de antes, que eram menos pessoas e você tem que se juntar porque senão você não sobrevive, né? É foda, né? É difícil eu cair numa ambiguidade para responder essa pergunta, porque é o seguinte, lógico, tem que haver a liberdade, tem que haver a livre escolha de cada um se pensar da maneira que acha que deve pensar. No entanto, por outro lado, isso também acaba virando uma miscelânea engraçada que você consegue chegar a um consenso. O que fala que o inimigo é história, desgraça com, né, com a vida de todo mundo, independente da vertente que ele siga, né, da ideologia política. O negócio, acho que sei lá, não precisa ser doutorado, tratado em política para ver a desgraça que é a diferença de classes sociais. Então, é foda responder essa pergunta. Por um lado, é aquela coisa, né? Posso não concordar com você, mas vou defender até o final o direito de você dizer o que você pensa. E por outro, também, você fica olhando o cenário do ser humano contemporâneo, né? Vamos falar aqui da nossa sociedade aqui da brasileira. Uma coisa... confusa. Eu vejo na cena punk essas subdivisões assim, ruim. Eu vejo ruim, cada um quer tomar pra si sua verdade e tal. Eu acho isso esquisito. Quando consegui enxergar dois lados, um lado ruim sempre de como tá dividido. E continua sendo assim, não tem sistema que não está certo. Ela também se vê com as mais vazias, como cada vez que acontece, ela não coloca cada vez que tem preto ali. Não consigo ver nada positivo, porque você, na causa, os olhos ali no seu semelhante, uma coisa que talvez eu tenha para uma importância que talvez não estivesse sendo dada para a gente na casa. E acho que musicalmente também isso acaba agregando um pouco de diferença. Talvez a gente tenha um hardcore punk, um punk rock bem legal. Acho que tem muita influência de muita coisa. Musicalmente, assim, como música. que é realmente, eu acho que em teste eu lamento que poderia ser mais aglutinado, se a galera uma coisa mais maior, né? Mais volume, fizesse mais barulho. Unidos somos mais fortes, sim, né? Bom, então vamos ouvir aí mais um som do AI-5, Abuso de Poder, e aí a gente volta pra continuar trocando essa ideia. Eu começo a minha voz cagada de hoje aqui, não consigo nem falar, Cid Moreira do Antena Zero aqui, a gente volta aí. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Minha voz melhorou depois de fumar um cigarro. Obrigado por quem me arrumou aqui um cigarro. E aí, voltando aqui pra trocar ideia, cara, como que foi a gravação do... Porque tem CD aqui que tá na minha frente, é muito foda. E como que vocês gravaram? Vocês gravaram em cassete e depois lançou em CD. Como que foi isso? Não, foi gravado em cassete, né? Num único take. Esse disco, ele não tem nenhuma edição, nada. Foi um ensaio, um ao vivo, entendeu? E a fita se perdeu aí no tempo, imagina. Eu parei de tocar uma época, toquei outro estilo, etc. E ficou aí, a banda não... tá fazendo 40 anos de fundação, mas a banda não esteve ativa nesses 40 anos, né? E aí a gente recebeu alguns convites, assim, alguns contatos de selo. Pô, fiquei sabendo, você tem a fita, vamos lançar, tal. E uma dessas pessoas foi o Luiz Calanca, do Aparato Sofins, né? Aí nós pegamos, eu já tinha digitalizado em 2002, passado por um CD, né? Aí nós já tinha dado um tapinha ali, uma máquina só pra dar uma melhoradinha e tal. Mas aí sim, aí quando... pra fazer o CD pela Barato, ele foi... esse CD que eu tinha foi masterizado, entendeu? Mas é cruzão, é ao vivo. Como eu falei, é um take só. Até dá pra ouvir a gente falando... ó, essa parte, agora é agora. É, o Cid, vai, toca! Né? É bem legal. É, foi bem dessa forma mesmo. Bom, então vamos ouvir aí um som mais. O velho ancião, se o velho ancião naquela época, agora. Vai... Onde será que tá o velho ancião? Todos esses velhos anciãos. Tá. Então essa vai aí pra todos os velhos anciãos. Bora tocar mais um som aí. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediencia sonora. Antena Zero. Antifascista! Nunca na história da humanidade o mundo teve tão imundo. Vai, segurando seus filhos metralhados pela roça. O fim do frase de uma sangrenta desgraça. Ei, mundo! Você é imundo. Mundo imundo! Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com AI-5, banda clássica aí do punk, uma das primeiras que surgiu aí no Brasil. E a gente acabou de ouvir um som deles aí, o Mundo Imundo. E aí, vamos dizer, perguntar, fazer uma pergunta aqui que é meio, todo mundo vai querer ouvir, né? O que, que vocês tinham contra o John Travolta, o Bidiz e a roqueira aí tá ali? Eu nem tinha nada contra, mas depois que eu vi esse som, comecei a falar, caraca, filha da puta esse John Travolta. É, porque, cara, 78 era o auge da disco, daquele filme que eu nunca assisti, o Inválido, Sábado à Noite, com o John Travolta. E era, pô, aquilo era uma... Nunca, cara, nunca. Juro. Nunca assisti esse negócio. Nem esse, nem o outro que veio depois. Como que é o nome do outro? Crazy. É isso aí, pode crer. Caralho. Então era assim, pô, isso era uma febre, cara. Era uma febre. Igual algumas febres que a gente tem aí, são cíclicas, né? E tava demais, cara. Imagina, todo mundo andando de aquelas roupinhas... Do cara lá, a boca de sino, aquela porra toda, e a gente. Que isso? Aí o rato, cara, que o rato odiava, mas eu tinha um ódio desse negócio todo, todo mundo, mas o rato ele. Aí pintou, acho que o quem fez a letra foi o Cid pro rato. Ele odiava tanto esse lance da disco. E o Cid fez a letra, eu fiz uma letra que é a tua cara, né? E aí foi dessa pé. Era uma maneira de protestar contra essas coisas. E a Rita Lee tinha acabado de lançar um disco que era assim, o meio divisor de águas, que ela vinha de uma coisa mais roqueira, até, com, até da época dos Mutantes, até, ou com Tutti Frutti mesmo, mas aí tinha um, puta, eu não lembro o nome do disco, cara, mas é já um som muito mais comercial, tal, né, e puta. Não, o nome do disco que eu não lembro, é, não, puta, não. O Fábio Pira. Que é o disco de, dessa época aí, 78, 79. Quando... vocês ficaram mais... Eu lembro que eu não conhecia o I5, eu fiquei conhecendo depois que o Ratos lançou no Feijoada Acidente, isso, apareceram no Butinado e tal. Exato. E vocês sabiam que vocês iam aparecer? Como que foi isso? Assim? Vocês já estavam meio desencanados que a galera ia capitular? Não, o I5 é, ainda é, e era uma banda obscura, completamente obscura. Imagina, ninguém imaginava... Você tem uma ideia, o Butinada me mostraram assim, eu vi anos depois. Eu não, nem sabia, porque na época o Cid, a gente não tinha contato, e quem deu, falou com o Gastão, a entrevista foi o Cid e tal, eu nem tinha visto. E do Rato também não, cara. Eu não tinha nem visto, entendeu? E achei do caralho, né? Puta, até mandei uma mensagem na época pro João Gordo. Falei, porra, como é que você conseguiu isso, cara? Puta, foi o Cid que me deu uma cópia. Falei, porra, não tem problema. Falei, imagina, pô, do caralho. Ficou... Aí, o ano passado, fui eu e o Ariel almoçar com ele ali na panelaço, né? Aí ele tava comentando, ele falou, puta, cara, tem uns trechos lá que não dava pra entender nada. A gente fez um negócio, pô, ficou, tá ótimo. Inclusive, a gente toca dessa forma, né? E os caras, os antigos da banda, onde estão eles hoje em dia? Você tem contato? Então, o Batera, ele, como eu falei antes, né? Ele tinha se mudado para a Europa, perdemos totalmente o contato. Há pouquíssimo tempo atrás, por um amigo ali numa rede social ali, o cara falou, pô, meu, o Luiz está morando na Europa, ele está morando na Europa, mora em Portugal ainda, aí eu tenho contato com ele assim, mas online, né? Mas ele parou de tocar, pelo que eu entendi e tal. O Valson, o Cid, na época do pra lançar o CD, eu fiquei meses procurando, eu achei. Até porque quando pintaram os convites, ah, vamos lançar em CD. Falei, pô, não dá pra fazer alguma coisa sem falar com os caras, né? O Luiz eu já não tinha esperança. Nós ficamos procurando o Rato quase um ano. Puta tempo, assim, meses, não lembro. Colocamos até anúncio, assim, sabe? A gente não sabia o nome dele. A gente não sabia o nome. Deve ter uns 200 ratos punk. Não, cara, você vê como a coisa é ridícula? A gente colocou uma foto do cara. Falou assim: ó, meu, se alguém viu essa figura, a gente tá procurando ele. Não, cara, aí me falaram que ele morava, tava, que um cara falou pra mim. Mandou uma mensagem, ele falou, pô, eu tive uma banda com ele em 89, 90, uma coisa assim, ele morava na rua tal, tal, tal, entre as quarteirões, tá? Porra, eu passei um dia batendo na porta lá, levando uma foto. Você conhece esse cara aqui? Não achamos de volta. Aí o Cid, aí veio a ideia, que foi a ideia do Luiz Calanca, de remontar a banda para fazer shows. Mas o Cid não quis, ele não quis continuar, ele parou de tocar naquela época e tal, ele tá em outra, né? O Cid é um chefe de cozinha, de mão cheia hoje, cara. O cara cozinha pra caramba, né? Essa é a profissão dele, tá? E o Rato nós não achamos. Então, aí a gente partiu pra... partiu pra procurar pessoas e tal. Aí teve várias, assim, nesse processo de voltar... pra começar a ensaiar, pra ver se conseguia tocar alguma coisa. Teve várias formações, tá, né? Inclusive, é o que a gente ouviu agora, é importante falar, essa formação que tocou tem uma diferença do que a gente tem hoje, que é o baixo nessa gravação que a gente ouviu agora, é com o Fábio Rodarte, né? Que é um super brother, é uma super força, quando ele entrou na banda, é um teammate mesmo, um cara que entra, né, veste a camisa mesmo e tal. Ele saiu há pouco tempo, porque ele queria retomar um projeto de uma banda dele, que é a Sarjeta, que é uma banda do caralho, né? Fudida, puta banda fudida. Legal. E até um abração pro Fábio. Obrigado. E aí entrou o Fábio Godoy no lugar dele, né? E o Garu. Tá aqui com vocês. Pode crer, Fábio Rodatti que fez a ponte com ele. Foi ele que indicou. É. Tava tocando com ele já na Calvinha 4. Eu faço guitarra na Calvinha 4. Eu tenho as atividades de Pequê agora, porque é um jogador que tava embaçado de. Pequê é o dependente químico, né? Isso. É. Tava meio foda, mas enfim. E aí, tocando ideia com o Fábio. Comentou que é os testes, que é o vocal da essência. Falei, pô, vai vir eu lá. Ah, já tinha visto as músicas aí da fita, que eu também não conhecia, né? Que você falou agora há pouco, mas né, você é do butinário do som do rato, né? Não tive acesso à mítica fitinha, né? Música branca do punk. Enfim. Então. Valeu também, fica aqui um agradecimento especial do Fábio. Deu uma força. A gente tá aqui com 3 pessoas e umas 15 bandas, né? Então vamos ouvir aí mais um som do IC. Agora vamos ouvir o Sob o Signo da Pobreza. E a gente volta pra continuar essa conversa aí. O ano é 2018. O IC não voltou. O AI-5 nunca acabou. Todos nós continuamos, se não nascendo, vivendo sob o signo da pobreza. Cidade com desacato, sendo olhado como se fôssemos garotos marginais, com nosso olhar de fome e de desesperado, ofendemos nossa requintada sociedade. O signo da pobreza. Somos barra pesada e não temos nada. Nascemos sob o signo da pobreza. Somos barra pesada e não temos nada. Numa esquina, sem nada a fazer, é só esperar que os homens vão aparecer. Documento na mão, com a sua profissão, mas como não temos profissão. Esse surgiu camburão, camburão, camburão, camburão, camburão, camburão, camburão. Caporal, caporal, caporal. Tamo aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente tá aqui com a banda clássica punk AI-5. E aí agora fazer uma pergunta. As letras aí de vocês há 40 anos atrás eram uma coisa e hoje, em 2018, parece mais atual do que nunca, né? Parece que nada mudou, sei lá, se você pegasse até uns anos atrás, talvez não, a gente até achasse, ditadura militar, que isso, não volta mais. E a gente tá vendo hoje crescendo uma galera aí, indo atrás do militar, do Bolsonaro, caramba, quatro. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim, qual que é a opinião de vocês sobre essa ascensão esquisita aí, bom, 40 anos depois, e mesmo quem não tá muito tempo, tá agora, também enxerga isso, né? Cara, não mudou nada, né? Aliás, mudou o cenário, mudou os atores, mas o texto é o mesmo, né? As letras. É foda, né? Cantar hoje, porra, não era nem nascido quando os caras já estavam protestando aí, tomando porrada, fazendo, né, o que eu faço hoje também, me identifiquei com as letras políticas, críticas, porque, na verdade, esse é o nosso mundo, né? Esse é o nosso cotidiano. E tá mais foda, né? Eu disse na pergunta passada, já tá o acesso à informação desordenada acaba atingindo o indivíduo de uma maneira esquisita, mais foda do que era naquela época, eu acho até, cara. A ascensão do fascismo no mundo. Aqui, uma parcela de pessoas coniventes com essas ideias, com essas ideias absurdas, e acho que as letras falam disso, falavam naquela época, continuam falando disso. A gente já está fazendo música nova porque inspiração não falta, é só olhar em volta e ver essa desgraça toda, e é isso, cara. Não mudou muita coisa, infelizmente. Estamos aí gritando ainda, os caras que estavam lá, e grito ainda mesmo. Você, Fausto, como você vê isso? Eu vejo, é como o Garu falou mesmo, né? Até quando a gente fala da volta da banda, que a gente fala, pô, tem história pra contar, novas histórias, mas mesmo porque a situação tá igual ou muito pior, né? E a ascensão que o Garu falou agora, dessa nova onda, vamos dizer assim, é mundial, né? A gente sabe que tem na Europa, principalmente, o negócio está bem forte ali também, né? Então é mais do que o momento de levantar a bandeira de novo e protestar, porque senão, pô, né? Pô, 40 anos depois você volta a mesma, cara, caceta. Faz tempo que foi feito, mas continua atual, do AI-5, Submundo, e aí a gente volta aí. You aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, hoje com a banda AI5. E aí eu queria, finalizando o programa aqui, agradecer vocês bastante por ter colado aqui nessa quinta-feira pra trocar essa ideia com a gente, muito louco, muito foda. E aí deixar o espaço pra vocês deixarem aí contato, falar o que vocês quiserem, divulgar o som, então o espaço é de vocês. Bom, valeu, né, o convite, a gente que agradece aí o espaço, a oportunidade. A gente tem a página no Facebook e o Instagram é AI5Punk. O CD é à venda na Baratos, na loja Baratos Afim, da Galeria do Rock, só lá. E também está disponível em Spotify, Deezer, YouTube. Seguro, né? Então, a gente vai participar do quarto ato pela violência. Vai contra a violência. Quarto ato contra a violência. Olha que eu também não lembrei melhor. E, cara, é participação de um evento que rola lá na Leste. Queria agradecer o Wendel Cruz, que é o idealizador do evento, que está no corre, a DL Produção, que está junto no a Reta Larga. E vai tocar nesse dia, é no dia 6 do mês que vem. Vai tocar Desafio Hate, começa às 16 horas, By Horns, Jeito Rock, Sessão Breakdown, Repeat, Fazer Que Chama, The Flint, Gueto Lá de Fora, Amnésia Coletiva, Pés Surdos, Identidade Falsa, Dose Letal, Dance of Days, AI5, 365, Invadores do Céu. Vai ser um festival do caralho, aproveito pra chamar toda a porcaiada e todo mundo que quiser colar pra prestigiar esse ato aí. Vai ser foda. E depois disso a gente vai tocar também dia 5 no Underground Club. Dia 20. Dia 20 de outubro. Vai tocar convite da banda Os Brutos. O guitarrista já foi da Justiça. O Juliano. O Juliano, que Juliano teve o tempo. Vamos dar um salve pra ele, valeu pelo convite. Vai tocar também Subsistência e 90 Chamas. O grau de todo, cara, está perto do Hangar 110 ali, que é o mundo conhece ali, a Avenida Santos Dumont, 626. Olha lá, dia 22. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora, vai ao ar todas as quintas-feiras na antena0.com, às 6 da tarde, e aí depois tem uma programação aí com vários programas punks, do Rota 57, Punk das Antigas e muitos outros. E quem quiser ouvir toda a programação do Desobediência Sonora e conhecer o projeto, que não é só o programa da rádio, toca em outros projetos aí de som, tributos e etc., acesse o desobediênciasonora.milharal.org. E aí agora vamos ouvir a música mais esperada do AI5, John Travolta. E aí quinta-feira que vem a gente volta, valeu. Beira, sejam desobedientes. Música de outra volta. Para os gatões e as copatinhas, essa musiquinha é homenagem ao seu ídolo, o podre, o sujo, de outra volta. Ao Nathan! Me falarem de outra volta, nem a mitade do seu chão. Eu não suporto mais não me falarem. Quem me levou que era Ritali? Eu odeio o John, odeio o John, odeio o John. Outra volta, odeio o John, odeio o John, odeio o John. Outra volta, não aguento mais. Dançando como viadinho e cansado. Cantando aquela musiquinha deplorável, com aquela lentidão insuportável. Variedade da mais de perder. E a puta do pobre só pensa em faturar. Enquanto isso tá baldeada aí, dança! Dança nessa travoltinha. Dança nessa travoltinha. Eu não aguento mais ouvir falar em John Travolta. Nem a liga de canção. Eu não suporto mais ouvir falar em os vestidos e meus roqueiros ali tá ali. Eu odeio o John, odeio o John, odeio o John Travolta. Odeio o John, odeio o John, odeio o John Travolta. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuk. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.